Thank you. quando os sentimentos viram momento, caralho. de convidar os seus amigos para passar. Quando sinto medo do dia passado, quando falo umas palavras, quando a gente saiu depois de passar, o tempo ficou. Depois de passar, o tempo ficou. Depois de passar, o tempo ficou. Depois de passar. Porra! Viram passado quando os problemas passam, quando a gente se despede. Depois de passar o tempo que for, amo o momento que passou, que superei. Amo superar a mim mesmo. Mm.